Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é dia 2 de abril de 2011 e estamos a dar início a mais uma edição do Nota 7. Ora, hoje vamos ter muita festa. Eu hoje não vou falar, vou só deixar que a música role. Mas, vou voltar para as minhas despedidas, mas só quero para já deixar o nome dos 7 temas que vai poder ouvir. Venham todos seguidos e vamos lá todos dançar um bocadinho, animar um bocadinho. Está uma tarde bonita para passarmos então um princípio de tarde na companhia. Tarde bonita, enfim, algumas nuvens, mas enfim, está uma boa temperatura. Vamos passar uma tarde em grande, começar em grande com o Canal 2. Vamos ter Marche de Accordionista de Dion com o André Blou. Ainda La Valse déjà com Aimable, Charles Extract, Deleu com Indifférence, também de Deleu, Brise Napolitoine, Daniel Dorgeret, com La Seine, e para finalizar, Mono Lafrage com o tema Les Triolettes. São as 7 músicas que vão ouvir na edição de hoje do nosso Nota 7. 7 músicas, 7 marchas bem animadas, todas elas ao som do acordeão e com uma sonoridade fantástica. Espero sinceramente que aproveitem este princípio de tarde no canal 2 da Rádio Antena Web e, caros amigos, vem na música! Thank you. Ouvintes, a festa acabou por hoje, mas amanhã, ao meio-dia e meia, vamos voltar a encontrar-nos para mais um Nota 7. Só lhe posso dizer que vamos iniciar com mais um tango. Ah, e também que vamos ter mais uma edição dedicada inteiramente a este género musical, ao acordeão e aos ritmos que hoje ouvimos, ou mais ou menos aos ritmos que hoje ouvimos. Fique bem, boa tarde na companhia do Canal 2.